Bomba, chame Recife 1288, caso negativo 1251, pois que fato bom. Bom dia, Trenatã 3602, estabilizado ILS, pista 10. Papai Uniforme, Juliette, Charlie Juliette, frequência livre. Uniforme Índia. Que uniforme Índia para o senhor? Tá para o solo 05. Guardião 05 decolar 244, controle 1 no 9.8. Centrale 8, grado 05. Mike, que dá autorizado a decolar pista no 7.2090, grau 069. 1888, solo de 44, direita solo 209. Voo 360, Viópia Whisky 50, decola a pista 10, mantendo reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, então curva direita após, cumpre o perfil subida da Euleda, após Leda direto, posição BDEV, controle 1 no 9.8, a torre 118.6, acione o código 5114, Ocean. Uniforme Índia. Fala pela 10, mantenha reta até 2.000, após curva direita na perfil da saída de inércia até Ledo e após de deve, controle 19.8, torre 18.6 e o transponder 5.1.1.4. Quer subir de Dael, Delta, Alfa, Eco, Lima. Estendendo a Dael vai passar por Leda e após Leda então Bidev, ok? Dael, Leda, Leda, Bidev. Perdão, Dael, Leda, Bidev. 6.3.1.1 na posição 1 daqui. Agora correto, chame ponto de estacionamento, Ocean. Tá lá. 1.9.8. 845, 1.9.8, é o controle, Delta. Para o portão 4, pátio principal. 2, bom dia, continua a aproximação. Mirai alinhando para decolagem. Informar o que está livre. Já 03, seria o posto 02303 para Porto Seguro, livre uma centena, pronto para corte? Aprovado então, o Tracajá 03, Salvador Porto Seguro, nível de voo 100, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita, subida coral, controle 19.8, torre 18.612, o código 5.26. Trocar o transponder para 0226, Tracajá 03. 302, solo 47 direito, solo 219. 219. Tracajá 03, cotejamento correto, pátio militar da base aérea, livre para acionamento e aporte táxi, Tracajá 03. Livre decolagem, já pode iniciar. Delta, Congonhas já aprovado 380, só instante para cópia. Está no pátio da Bata e decola da 17. Gente, pátio da Bata no 7, só instante para cópia, por gentileza. Solo muito bom dia, Uta 3602. Bom dia, 3602, táxi aprovado Alfa, segunda esquerda via Juliette, portão 7 do pátio principal. Alfa, esquerda, segunda esquerda, Juliette, Papa 7. Papá, Romeu, Papá, Hotel Delta, pra corda? O Papá, Hotel Delta, aprovado em Salvador para São Paulo, Congonhas. O nível de voo 380, 380, via posição bridge, só pêndulo 16, o resto conforme a rota no plano de voo. Decolagem, pista 107. Vai curvar à direita, cumprindo o perfil da subida da Euleda, após Leda, direto para a posição bridge. Controle 119.8, Foi 1 no 8 decimal meia dúzia e o transponder 5122. 1-2-5-1, TP-5-2-2-1. Web 8-1-1, chame Recife 1-2-5-1. 2-5-1, boa tarde. Bom dia. Boa. 13, saberia informar o poder? 05, boa viagem. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Alô, na sua escuta. 4299, este é o controle, contato radar 2000, autorizado Leda. 2000, Leda, 4299. O Guardião 05, eu só vou voltar. Ok, eu já anotei o estimado da localidade, só que eu não entendi o nome da localidade. Aqui, Jing. Ok, obrigado. O 50, direita, solo 219. Direita, 219, solo 219. Alta, Delta, livre acionamento, porta táxi. Fala, Salvador, bom dia, 1982, livre a pista. Bom dia, 1982, aprovado, táxi Alfa, Juliette, o pátio principal, portão 05. Alfa, Juliette, pátio principal para 05, 1982. Eco Delta, informe livrando a zona de controle. Folha Azul 4299. Prossiga. Já desviou a direita magnética 230 inicialmente. Livre. Ok. Se voar na proa de bridge, livra todas as formações da nossa esquerda, o 4299. A princípio, dentro da área de responsabilidade, a gente vai autorizar o desvio, ok? Afirmativo, senhor. A magnética 230, por inicialmente 30 milhas, ok? Gente. Ok, a frequência livre. já 03, livre para acionamento, chame táxi. Autorizado táxi, portão de espera, dona 7, porta ao Delta. Azul 4299. Na escuta, 4299. Já foi coordenado com o centro, direto bridge. Ok, direto bridge, obrigado, 4299. Alinhar e decolar, 57, falta o Delta, 080 graus, 069, reporte iniciando. Autorizado, Tracajá 03, chame na hotel para o cruzamento 1028 nesta frequência. Seria o... poderia confirmar o POD? Tempo Delta, frequência livre. Romeu Oscar Bravo, Salvador, Salvador, vai afastar, qual seria o setor, com certeza? A falta é o Delta, decolado 55, controle 1, 19, decimal 8. 98, bom, obrigado. Salvador, bom dia. O Papa Romeu, Papa Hotel Delta. No Nordeste aqui, né? No litoral norte, é isso? Salvador. Está em contato radar. Hotel Delta, frente. Litoral norte aqui de Salvador, via setor Nordeste, não seria isso? Então sai via Litoral Norte Salvador, linha Litoral Norte, chamado, mais conhecido como Corredor Forte 510. Decolaria da mata com poa da vertical de Lauro de Freitas. Então tá autorizado 380. Eu não entendi. Pauta Delta tá autorizado com o 380. Opa, Pauta Delta está autorizada. Obrigado. Subindo para 380, Pauta Delta. Bruno 33, o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Mativo, pátio 4 então, 02 no POB, está ciente da informação, Quebec? Quebec, altímetro 1013, para acionamento táxi decolagem, torre 186 da presente, o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, livre acionamento para o táxi. Solo Salvador, bom dia, Oxané 6311, pushback acionamento no 2. Oxané 6311, portão 02, está livre, é porta quando pronto para o ataque. Livre, chama ataque 6311. Salvador, tranca 003, canal hotel para o cruzamento 028. Tracajá 03, cruzamento autorizado, taxi via Delta Alfa, ao atingir o ponto de espera, manterá e chama na torre 286, altímetro 1013, eu vou, Tracajá. Autorizado cruzamento, após Delta Alfa, manter o ponto de espera, chama na torre 286, Tracajá 03. Ano 250, livre LS. Tá livre, aproximação 6250. Ó, meu nome está bravo. Tá na Pro de Cerno 6250. Foi na Pro de Duna 250. Graças. Você já coloca o freio de buraquinho? Ok, a falta por onde a colagem não vai ficar grave. Salvador, é o TRIP 5414 nível, 130, coral transfere. A senhora identificação, TRIP 5414. A idente. TRIP 5414, contato radar coral, Rui Mari, chegada Mari, 1013, ajustar agora e chame para descida. Ok. Mari, 1013 agora, Samari para descida. Tracajá 03, pressão de colapso no 0,2070 graus, 069. Cheque preposo, chame a torre 1186, oceano 6250. 186, muito obrigado, boa. Boa. Horas alterna Galeão. Galeão 654 horas, táxi autorizado à direita, via Índia, ingressar na Alfa, torre 186, altímetro 1013. Tenha um bom voo, Oxa 6311. Ok, Índia, Alfa 286 no ponto de espera, o 6311, POB 165, ok? Negativo, 165, CNT. Oxa. Achei. Graus, 0 menores, Delta, ciente, livre pouso, 6250. Já, 03, decola de 04, controle 119, 18. Controle 198. Controle Salvador, bom dia, Tracajá 03, na saída Coral. Tracajá 03, controle, está em contato, radar. Eco Índio Novamba, controle Salvador, o ajuste 1093, pista 10, informe para descida. Eco Índio Novamba, acione o código 0173. Romeu Juliette, prossiga direto para a final da pista 17. Direto para a final da 17, Juliette. É, autorização de tráfego? Positivo, livre. Motrip 5494, para a descida. Desça para 5 mil pé. Para 5, livrando 130 para 5 mil. Pula de duna. Vai a Maria, princípio. Grande. Para o ponto de espera, pronto. Visoca aeronave nacional. E a voz aeronave na final da companhia Lima tem, que é o 010, China 6319. Voz aeronave na final, a Lima tem, 6319. Super Augusta, Novembro, Oscar Romeu, Salvador para Morro de São Paulo. Está no hangar da Aerostar, decola 17, curva direita, visual 1.000 pés. 19.8 controle, 18.64, acione o padrão 0132, Novembro, Oscar Romeu. Para 03, eu não recebo a resposta do modo diário. 05, para acionamento do Taxi Guard, chama na torre 186, altímetro 1013. Informação em curso é a Romeu, tem um bom voo, Novembro, Oscar Romeu. Papá, Novembro, acho que é o meu. Livre acionamento na 2. No 3510. É, ciente. Eu não estou recebendo ainda o transponder. Ciente, vai fazer um novo check no equipamento. É mais precisamente o modo Charlie. Salvador, muito bom dia, o Chanel 6250. 6250, táxi Alfa, até antes da Taxi Índia, seu portão 02. Estão rebocando um Focus em companhia que eu vou parte 3, até antes da Índia inicialmente. Paciente, via Alfa e mantém antes da Índia o 6250. Trip 5494, controle. 5494 na sua escuta. Desça para 2.500, direto Duna. Obrigadinho, 2.500, Duna. Azul 4208 é o controle, ajuste agora 1013, via chegada, mar e desça para 2.000. Do táxi, após uma espera, 9.000, acho que é. 6391, decolou 09, controle 119, décimo 8. 098, bom dia, 6391. Salvador, Tracajá 03. Tracajá 03. Confirma como recebe a altimetria. Eu não recebo altimetria. Vicente, está cruzando 060 já na proa de coral. 223. Certo. Controle Salvador, Xanéa 63, 11. Oceano 6311, este é o controle, contato radar, gire à direita, Leda. Para sua informação, ao sul de Salvador, afastado 8 milhas, um bandeirante da Força Aérea Brasileira decolou de Salvador com destino a Porto Seguro, está com o modo Charlie fora de serviço, ele está subindo para o nível 100. Paciente do tráfego, direita, Leda, 6311. Aprovado Guarulhos, o nível de voo 360, 360, via Upper 50. Decolagem na pista 10, vai manter a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à direita. O perfil de subida é da Euleda, após Leda, direta à posição B10. Controle 119,8, atua em 1 no 8, decimal 6, acione o código 5141. Autorizado Guarulhos, via 360, via Upper Whisky 50, decola da 10, após 2 mil pés, curva direita, saída da Euleda, após BDF. 198 ao controle, 286, torre 5141 é o transponder, voo 1983. 5141, correto, portão 5, chame o pushback, seu mesmo. Camara, voo 1983. Solo, papapá, certo que ali é com dia, autorização Ribeirão Preto. Papapá, Seat, Alieco, Ribeirão Preto. O local de estacionamento é aerostar, declarei 1-7? Afirmativo, não, declarou 1-0. 1-0, 7. Declarou 1-0 então, de Salvador para Ribeirão, aprovado nível 4-3-0. Decola pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após curva direita, cumpre o perfil de subida da Euleda, após Leda, direta à posição Sagaz, onde intercepta a rota conforme o plano de voo. Controle 119.8, a torre 18.62 e o código 5061, Serra Tchariaco. Leda, após Leda Sagaz 198, é o controle 186 é a torre. O transponder poderia confirmar? Confirma, 5061, 5061. 5061, ok, vai chamar para o tráfego. Antigo, reporte nesta para acionamento, o parte dela está o Serra de Aleco. Até outro ponto.